Bom, eu vou aproveitar um pedacinho do meu tempo para fazer um elogio ao Jean. Primeiro, pela organização dele, que é diferente da minha. E dizer que, como é interessante, né, a gente ver esses cruzamentos entre a literatura, a filosofia e as questões relativas às investigações que a maioria de nós aqui estamos interessados. Que é a questão de gênero, sexualidade, políticas públicas, como isso tudo se relaciona, como tudo está interligado. E é tão curioso que a minha fala demorou para aparecer na lista da organização. Entendo que esse tipo de coisa acontece. E aí talvez as pessoas não tenham visto o título ali, mas eu vou tratar sobre algo totalmente diferente da literatura, totalmente diferente, totalmente não, mas um pouco diferente da própria filosofia, que é a área onde eu estudo, mas tudo a ver com a questão desse encontro, que é falar sobre as anarquistas queer nas frentes de resistência. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido bastante essa palavra queer, e existe uma luta praticamente sobre a propriedade desse termo, ou sobre até mesmo seu significado. E é difícil a gente ter uma compreensão clara do termo, justamente porque o termo em si, ele faz questão de não se definir. E isso talvez seja a maior riqueza epistemológica do termo queer, e eu vou me utilizar disso. Aprendi bastante com o minicurso da professora Cláudia, que está aqui, que é a minha orientadora. Mas é uma investigação em que eu venho me lançando há um tempo, que é entender um pouco o que são essas frentes de resistência do século XXI. Quando a gente ouve falar em anarquismo, a maioria das pessoas pensa ou naquele anarquismo lá do 1850, Proudhon, Bakunin, essas velharia aí, com todo respeito aos meus amigos especificistas. Ou então pensa nos black bloc, quebrar banco, quebrar vitrine, não sei o quê. E nós somos incapazes de pensar o anarquismo como uma epistemologia. Nós somos incapazes de pensar o anarquismo como um modo de fazer teórico. Assim como a queeridade também o é. Assim como esse trânsito, essa habitação no léxico, no verbo, no modo de se entender o queer, também é uma epistemologia que hoje está explodindo nas universidades e, ao mesmo passo em que a repressão também eclode sobre essas populações, né? Então, na medida do meu tempo, que eu sei que é bem curto, eu vou tecer aqui alguns comentários sobre essa pesquisa que eu estou fazendo. A pesquisa que eu estou fazendo é sobre o que é esse anarquismo do século XXI, o que é esse anarquismo pós-1999, o que está acontecendo no mundo e quem são as pessoas, quem são os sujeitos, quem são, quais são as lutas que acontecem que são distintas daquelas de 1850. O que foi que aconteceu entre esse período? Então, primeiramente, eu quero agradecer a paciência de vocês em me ouvir. Sei que tem várias pessoas que estão aqui que não são obrigadas a estar aqui porque vão apresentar, então estão aqui de boa vontade, eu agradeço a isso. Agradecer a organização do evento, porque não são sempre eventos que abrem para epistemologias dissidentes, e aqui eu vou colocar tanto o queer como uma epistemologia dissidente. E tanto anarquismo enquanto epistemologia dissidente, porque por mais que algumas pessoas digam que a teoria anarquista já existe desde o século XIX, ela sempre existiu, sempre marginalizada, né? Ela sempre existiu apanhando da polícia, ela sempre existiu sendo criticada pelos marxistas, com todo o respeito aos meus amigos marxistas. Ela sempre existiu, mas sempre esteve à margem, assim como são os manos, as minas e as monas que estão na rua fazendo a sua batalha, a sua luta pelo dia a dia. Também são marginalizados pela polícia, pelos próprios órgãos de proteção à pessoa e aos direitos humanos. Então, é na cadeia onde anarquistas e queers se encontram. É na cadeia onde as epistemologias dissidentes estão realizando suas práticas. E um pouco é isso que a gente precisa pensar e a gente precisa investigar enquanto teórico, enquanto filósofo, enquanto biólogo, porque há uma determinação biológica que precisa ser derrubada neste segundo, né? Então, há uma série de implicações epistemológicas nesse encontro entre anarquismo e uma teoria queer. Enfim, e a utilização dessa pesquisa que eu realizo, eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou fazendo essa pesquisa como lugar de fala, não quero representar ninguém aqui, não estou utilizando esse espaço neste microfone e provavelmente no artigo que será derivado a partir disso, como uma representação, mas sim porque eu me compreendo enquanto anarquista, eu me compreendo enquanto pesquisador, e eu me compreendo como um sujeito que está em busca das implicações éticas de um anarquismo no século XXI, e que se encontra, sim, com essa queeridade, que se encontra, sim, com essas pessoas que estão fazendo o dia a dia nas ruas e, quiçá, na academia também. Eu estou falando aqui não pela voz dos zapatistas, dos neozapatistas, não estou falando aqui em nome dos black blocs ou dos pink blocs, mas estou falando aqui em nome de um pesquisador engajado que está tentando compreender por que pessoas que se declaram não binárias, pessoas que se identificam com uma ideia pós-identitária, estão pegando em armas para enfrentar o Estado Islâmico. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero descobrir na minha pesquisa. E para isso só existe um modo, né? Eu preciso atender ao chamado de um antropólogo chamado David Graeber, que pergunta por que há tão poucos anarquistas na academia? Por que há tão poucos anarquistas fazendo teoria política, filosofia política? Então eu estou aqui tentando responder esse chamado e preciso me lançar a um desafio, que é um desafio acadêmico que cada um de vocês, cada um de nós precisa fazer também, que é se utilizar da teoria como um martelo e não ser utilizado pela teoria como um prego. É necessário que a gente lance mão do martelo, do fazer teórico, das teorias, dos autores, dessas correntes, para a gente bater na nossa dúvida, para a gente bater nos nossos problemas, até rachar e encontrar uma solução. Senão, a gente vai estar sempre se curvando a autores brancos, europeus, cis e mortos para fazer teoria. E não é isso que a gente quer, não é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para fazer a epistemologia do tempo que há, para fazer a teoria do tempo de hoje, para fazer o registro do nosso tempo, do nosso modo de pensar. E o meu tempo eu acho que já está quase lá, né? Eu vou encerrar, então, lendo a carta que me motivou a iniciar essa pesquisa, e se chama Criação do Exército Queer de Insurreição e Libertação. Comunicado. Nós, as Forças de Guerrilha Revolucionária Internacional do Povo, formalmente anunciamos a formação do Exército Queer em Insurreição e Libertação, um grupo formado por companheiras LGBTQI+, e outros que buscam esmagar o binarismo de gênero e avançar a revolução das mulheres, assim como a revolução de gênero sexual mais ampla. As membras do TQI-LA assistiram horrorizadas forças fascistas e extremistas ao redor do mundo atacarem a comunidade queer e assassinarem inúmeros membros de nossa comunidade, afirmando que somos doentes, enfermos, contranaturais. as imagens de gays sendo jogadas de prédios e linchadas pelo Estado Islâmico foram algo que não poderíamos ver sem nada fazer. Nem o Estado Islâmico é o único grupo cujo ódio por pessoas queer, trans e de outra forma não binária leva a ataques de ódio motivados pela religião. Conservadores cristãos em todo o noroeste do globo também atacam pessoas LGBTQI+, numa perspectiva de silenciarem e apagarem sua existência. Queremos enfatizar que a queerfobia, homofobia, transfobia não são inerentes ao Islã ou a qualquer outra religião. Pelo contrário, conhecemos vários muçulmanos, judeus, cristãos, hindus, budistas que aceitam e acolhem, que nos tornam pessoas únicas e fora da conformidade. E eles também são queer. Nós erguemos em solidariedade a eles contra o fascismo, a tirania e a opressão. Nosso compromisso em lutar contra a autoridade, o patriarcado, a heteronormatividade opressora e a queerfobia e transfobia se fortalece pelos avanços revolucionários e pelas vitórias das lutas das feministas curdas. O fato de que classes curdas debatem a construção de gênero e da sexualidade destaca ainda mais os avanços da Revolução de Rojava em todo o Kurdistão, com mulheres pressionando pela revolução feminista. Avanço com a luta queer que motivou nossos companheiros a pegarem armas. Libertação queer, morte ao capitalismo arco-íris, bate e atira de volta, essas bichas matam fascistas. É isso. Olha, matei em 11 minutos. Muito bem, 12 minutos. Então, eu peço desculpas por ter acelerado, eu tinha separado um monte de coisinhas, anotações aqui, não tão organizadas quanto a do Jean, mas estou aí à disposição, então, para as perguntas.